DJ Daniel Vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Chega, eu digo assim, ó, gosta de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Vem andar na minha Hilux só porque eu digo assim, elas gostam de gasolina. As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Daniel Vídeos. Só porque eu digo assim.